você aprendeu, pobre Daniel, que as respostas não caem do céu. O que vai restar a seu filho mais novo, já que o aço foi trocado pelo plástico e sua casa é de papel? Será que o prazer que toca sua guitarra e a gratidão de chutar o tempos das descobertas na juventude, mas hoje você gosta de pernas bem mais grossas, o padrão tão baixo na sua casa de papel. O seu filho mais novo, pobre Daniel, quando você está inseguro, fazendo sempre as mesmas perguntas, esperando respostas caírem do céu. O que vai restar a seu filho mais novo, já que o aço foi trocado pelo plástico e sua casa é de papel? Você não vai ouvir nada do céu. Será que não notou que nós vivemos um inferno? O padrão caindo na sua casa de papel. Seu filho mais novo, pobre Daniel.